Desculpa se eu não te agrado, ou não sou do jeito que você quer, mas eu carrego no peito a verdade. Não aprendi a viver de fachada, mulher. Eu não prometo o que não consigo. Prefiro ser claro do que te enganar. O meu amor é simples, mas firme. E se você deixar, eu só quero te amar. Sou sincero e verdadeiro, sem mascarar, sem disfarçar. Pode não ser o amor perfeito, mas é real e só cresce mais. Sou sincero e verdadeiro, e isso ninguém vai mudar. Se quiser, fica comigo, mas se for pra fingir, é melhor não ficar. Sei que às vezes você sonha alto e eu caminho devagar. Mas cada passo que eu dou contigo é pra te fazer feliz de verdade, sem precisar mudar. Sou sincero e verdadeiro, sem mascarar, sem disfarçar. Pode não ser o amor perfeito, mas é real e só cresce mais. Sou sincero e verdadeiro, e isso ninguém vai mudar. Se quiser, fica comigo, mas se for pra fingir, é melhor não ficar. Sou sincero e verdadeiro, sem máscara, sem disfarçar. Pode não ser o amor perfeito, mas é real e só cresce mais. Sou sincero e verdadeiro, sem máscara, sem disfarçar. Pode não ser o amor perfeito, mas é real e só cresce mais. Sou sincero e verdadeiro, e isso ninguém vai mudar. Se quiser, fica comigo, mas se for pra fingir, é melhor não ficar. Mas se for pra fingir, é melhor não ficar.